O homem virou para Jesus e disse assim: Eu roguei aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Não sabiam o que fazer. Provavelmente, esse mesmo homem ia dizer de Jesus a mesma coisa a meu respeito. Tem lá um monte de gente, Jesus, precisando de libertação, mas eles não puderam libertar. Vão vivendo a rotina semanalmente, dia após dia, domingo após domingo, cantando, louvando, estudando a Bíblia e orando e assim cuidando um do outro, até ministrando com amor, mas as vidas, o tempo vai passando e não são libertas. Mas o Senhor tem tido misericórdia de nós e o Senhor tem nos feito caminhar como crianças que estão aprendendo cada passo novo da vida, caminhar dentro daquilo que é o projeto dele, e o Senhor tem nos abençoado dessa forma, e nós vamos experimentando, como já vimos nesse final de semana, como já vimos durante essa semana, irmãos me ligaram, gente veio aqui, conversamos com alguns. Deus está mostrando o que precisa ser liberto. Deus está entrando em ação em nosso favor. E é porque o propósito dele, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E nesta terra, Jesus está agindo é através do seu corpo. E eu e você que somos membros do corpo de Cristo, vamos agir em nome dele. E a ele foi dado toda a autoridade e todo o poder. Portanto, vamos. Tem momento que nós vamos dizer, não é Deus que está no controle. Apesar dele ser soberano, alguém deu legalidade a Satanás. E a igreja de Jesus vai entrar com autoridade e desbancar estas obras do diabo. Agora, o homem disse para Jesus, olha, os discípulos não puderam. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa. Fica uma dúvida aqui que a gente pode perguntar para ele lá no céu. O Senhor estava falando dos discípulos ou estava falando do homem possesso? Até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze a teu filho. Eu não sei se Jesus estava falando do filho, se estava falando do pai, ou se estava falando dos discípulos que acabavam de ser apresentados como aqueles que não conseguiram libertar o menino. Não importa para qual dos três Jesus estava falando. Eu não quero que seja para mim nem para você. Uma geração incrédula e uma geração perversa, pervertida. Isso é, num outro caminho, diferente do caminho que o Senhor tem. Eu não quero ser alguém incrédulo, Senhor. Quando o menino vinha, chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino. Todos ficaram admirados com a grandeza de Deus e maravilharam-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. E ele disse aos discípulos, abri bem os vossos ouvidos a estas palavras, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Irmão, nós podemos estudar um mundo de coisas sobre isso que Jesus disse, o Filho do Homem será entregue nas mãos do homem. Mas podemos extrair uma só. Ele não está aqui mais. Jesus morreu, ressuscitou e foi elevado a Deus Pai, assentado à destra de Deus. Ele está na eternidade, no seu trono, cercado por anjos, serafins, querubins, os anciãos, aqueles que o adoram o tempo todo. Ali está Jesus. Mas nessa terra está o seu corpo. E eu e você, se fomos salvos por Jesus, somos membros do corpo de Cristo. Não somos apenas membros de uma igreja local. Não somos apenas membros de uma organização. Somos membros do corpo de Cristo. Vamos nos levantar cada dia mais para fazer aquilo que Jesus quer fazer com as suas mãos, com os seus pés, com o seu corpo. Talvez esta seja a dimensão mais importante para nós, dentro do que o Senhor está nos ensinando, daquilo que Jesus quis dizer aqui. Olha, gente, eu serei entregue nas mãos dos homens, não estarei mais aqui. A partir de então, vocês é que vão expulsar esses demônios. Vimos hoje pela manhã que quando Jesus expulsa os demônios, o reino é chegado. Ele declara isso muito bem, aí no capítulo 11, logo a seguir. O reino de Deus é chegado. Eu quero o reino de Deus na minha vida, nas áreas da minha vida, eu quero o Senhor agindo, e eu quero, portanto, entendimento e autoridade para libertar os cativos. Temos cantado isso aqui. E não será apenas um cântico legal, bonito, que a gente canta aqui animadamente. Será uma verdade sobre a nossa vida. Eu e você, não importa se você entrou hoje aqui pela primeira vez, se você se converteu a Jesus tem menos de um ano, não importa se você pode ser chamado assim um crente velho, um crente amadurecido, porque não existe isso. Existem filhos de Deus que a todo instante precisam estar crescendo no Senhor, aprendendo dele, ouvindo a sua voz. Por isso fomos desafiados pelo Senhor na intimidade, porque, irmão, é muito lindo, mas se acontece de vez em quando nós nos emocionamos, e aí nós temos um momento especial com o Senhor, é como um oásis a cada 100 quilômetros a pé no meio do deserto. Aí agora vai mais algumas semanas e é tudo em seco, calor, areia, e aí quem sabe daqui a um tempo o Senhor se manifesta de novo, e aí eu vou pôr uma musiquinha, e aí eu vou num cultinho, e vai ter aquele momento que vai... aleluia. Pode ter certeza que na maioria das vezes que isso acontece, foi só nossa alma que foi refrigerada. Mas não foi o Senhor, não? Foi o Senhor, pela misericórdia dele. O Senhor não quer isso, o Senhor quer intimidade. Lemos no capítulo 11 de Lucas, Jesus declara, eu faço isso, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Começamos semana passada num tempo de busca de intimidade do Senhor, de oração, de mais tempo na presença do Senhor, pedindo a Ele uma coisa: Senhor, me revele o que é que o Senhor quer me libertar, do que é que o Senhor quer me libertar. Minha forma de pensar, minhas manias, minhas questões. Tem alguma coisa que o Senhor pode vir, como veio a esses homens aqui, e declarar libertação? E o Senhor não virá pessoalmente, o Senhor já não está nessa terra corporalmente mais, mas eu estou, e eu sou membro do teu corpo, e da minha boca vai sair a sua voz. E sou eu que vou declarar que acabou o domínio de Satanás nessa área, naquela outra área. Eu tenho que tomar alguma atitude que não seja apenas de ficar orando, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor. Eu vou tomar uma atitude de autoridade. Eu não quero apenas identificar, Deus está no controle, Deus sabe de tudo. Oh, Deus é maior, Deus é grande. Não, Senhor, tem coisas que o Senhor já entregou à sua igreja, ao seu corpo, e eu quero executá-las. E à medida, irmão, que nós vamos entrando com ousadia, o Senhor vai nos revelando o que Ele faz. Não foi a primeira vez nem a única vez que o Senhor libertou alguém. O estudo sobre a epilepsia vai profundo e vai longe, irmão. Mas serve nesse pequeno parecer para nos mostrar que qualquer coisa diz respeito ao mundo espiritual. E no mundo espiritual, Jesus recebeu toda a autoridade. E ele disse, portanto, minha igreja, meu corpo, ide e fazei discípulos. Ide e executai a minha obra. Aqueles que creem, obras maiores do que estas farão. Senhor, eu quero tomar uma posição de autoridade. Olha, irmão, é até compreensível que nós passemos por algumas lutas e a gente vai cansando, e a gente vai cansando, e vai sentando, e vai, ah, Senhor. E a única frase que a gente vai conseguir dizer é essa: Deus sabe. Oh, Senhor. Filho, eu não posso fazer mais nada. Como não, Senhor? Não, filho, nessa dimensão aí, você é que vai fazer. Mas como, filho? Ouça o que eu estou te ensinando, filho, e se ponha de pé. Se ponha de pé. Ah, mas é muito difícil. Olha, eu estou, na verdade, não estou coisa nenhuma. Tem alguma coisa. Deus derramou poder, autoridade. Deus tem autoridade. Deus está numa posição de autoridade. E Paulo nos ensina em Efésios que nós somos salvos. Pela graça fomos salvos. E morremos com Cristo. E ressuscitamos com Ele. E nos assentamos ao lado dEle, à destra de Deus Pai. Acima de todo principado e potestade. Todo domínio, todo nome que se nomeia. Toda fortaleza, toda força da maldade. Eu e você, espiritualmente, estamos estamos assentados acima desses demônios e nós podemos dar uma palavra de autoridade. Só não entendemos isso quando nós não estamos vivendo no Espírito, quando nós estamos vivendo muito atarefados com as nossas coisas, quando nós estamos vivendo muito querendo na força do nosso braço resolver todas as coisas. Mas quando nós nos prostramos diante dele, não apenas o adoramos, não apenas somos visitados pelo Espírito de Deus, mas nós nos levantamos com autoridade como Jesus. E quando chegamos num lugar, até os demônios se submetem. Os demônios viram Jesus e eles já foram se inclinando e eles já foram caindo pelo chão, porque eles não suportavam a presença de Jesus. Se eu sou de Jesus, se Jesus anda comigo, vai ser assim comigo, vai ser assim com você, irmão. O Senhor vai nos dar experiências de libertação. E começa pela nossa mente. Eu vou dizer a vocês, vim hoje conversando com a minha esposa, vim conversando com a Dani e falei assim: Dani, eu confesso, às vezes é por medo, por receio de estar fazendo alguma coisa que, será que isso não vai ficar assim muito? Será que isso não é da minha força? Será que isso não é imaginação minha? Será, Senhor, que, será que isso não é muito brega? Será que isso não é muito crente? Será que isso não é muito, expulsar demônio? Ah, meu Deus, essa é a oração, aquela coisa, aquela gritaria, será que isso... Talvez eu tenha medo disso, sim. Talvez eu esteja muito preocupado em que as coisas sejam... Oh, Senhor, não me permita, me liberte disso. Se é para ser um brega crente, pentecostalzão, mas expulsar os demônios, assim será. Mas pode ter certeza, a madame chique, que não gosta disso, vai ter que se submeter ao poder do Senhor, vai ser liberta. O filho, a filha, será liberto. E é assim que o Senhor vai vencendo. Não tenha dúvida, irmão. Não tenha dúvida. É assim. Agora, o que o Senhor me disse semana passada: filho, se vocês vão atuar para libertar vidas, vocês vão ter que ter as suas experiências pessoais de libertação. De libertação.